nos dois aventurados envolver. A nossa estrada foi dormida, foi ruim. Jamais demais vai desprezar teu querer. E você, sem entender, você pra lá e eu pra cá a solução. Não tem motivos pra sangrar o coração. Tá tudo certo se não gosta mais de mim. Hoje é deserto onde já foi nosso jardim. E você, sem entender. Mas, se um dia entender, eu volto a te querer. Quem sabe até te amar. E deixa o orgulho de lado e vem. Sei que você tá querendo também, mas dessa vez tem que ser pra valer. Pra valer. Mas dessa vez tem que ser pra valer. E destaque, nosso amor chegou ao fim. Não vamos nos aventurar, nos envolver. A nossa estrada foi tão curta, foi ruim. Te amar demais foi desprezar o meu querer. E você, sem entender. Você pra lá e eu pra cá a solução. Não tem motivos pra sangrar o coração. Tá tudo certo se não gosta mais de mim. Hoje é deserto onde já foi nosso jardim. E você, sem entender. Mas mas dessa vez tem que ser pra valer. E deixa o orgulho de lado e vem. Sei que você tá querendo também, mas dessa vez tem que ser pra valer. Esse é o nosso tom. Dessa vez tem que ser pra valer.